bagulho doido essa menina. Indecente na hora do fode. Com as amigas, coração gelado, iludida da vida, não dá bala logo. Pra romance ela sempre tá óbvio. Catabaca ela desce, ela sobe. Encantei com a postura de parte que sempre me aciona em busca de um forte. Que ela nunca tem desculpa de só vinda pra mim. Fazer amor gostoso em amizade que eu sempre quis. Miga por hoje senti e vai encontrar pro pai. Ai, ai. O moral de Bicoara. De brincadeira, sola rocha bis. Bagulho doido essa menina. Sente na hora do fode. Com as amigas, coração gelado, iludida da vida, não dá bala logo. Pra romance ela sempre tá off. Catabaca ela desce, ela sobe. Encantei com a postura de parte que sempre me aciona em busca de um forte. Que ela nunca tem desculpa de só vinda pra mim fazer amor.